aniversário do Top DJ Nelson. Bora, Capanema! Vamos lá, DJ Sander! Bora se ligar! Alô, Messias! O calor aumentou. Joga essa mãozinha aí pra cima, joga tudo! O calor aumentou. O calor aumentou. Eu queria saber se tem alguém do Paisando aí, vem! O calor aumentou. Só quem é do Paisando, coloca a mãozinha pra cima aí, ó! O calor aumentou. Tanto o Paisando como o Clube do Remo hoje venceram, meu irmão! O calor aumentou. Agora quem é do Clube do Remo dá um grito! O calor aumentou. Joga a mãozinha pra cima! O calor aumentou. Mais pólvora! Hoje não! E a galera do Revolução, olha com a gente também! Um abraço! Todos a bordo! Edson considerado! Tu já sabe qual é. O complexo da penha é verdadeiro poder. Um, dois, três! Vamos pra gaiola. Que tá tudo. Fala pra mim, Rick! Veneno na parada. Vininho, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela. Eu falei assim. Então vem qualquer meu crise. Santa. Ai, droga. As preguiça tem doida quando vê os cara doido. Alô, Belly! Vem Belém do Pará, tá 40 graus. E aí, Capanema! Tudo! favela, o ritmo é esse aqui. O ritmo é esse aqui. O ritmo é esse aqui. Essa avenida é uma loucura. Alô, amigo gurinho, checa na vila na curva, linguagem. Meu parceiro Joazes e o Fernando lá do gol, Paradão, está aqui pra se ensinar. Repressão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, vai. Comecinho! Foi do DJ que tava tocando aí, já viu, é rock doido. E a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Alô, Belly! Deixa eu mandar um abraço aqui pro Jajá, o Danilo e o mecânico Val, tendo 40. Já chegando por aqui, a carreta rouba a cena não foi... lá da Metalúrgica do Jajá. Tava... Vim devagar, vim Jajá, é rock... porque aqui é veneno na parada. A foi do DJ que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Bora, bora, bora, se liga, se liga. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Família se faz doido. Fala, Curião, Curião. DJ Vinci, no cara que representa. DJ Mulher, no I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Larumpa do ouro. Um, dois, três. Meu amor, venha pra cá. Como é que é? Deixa de bombagem. O que você gosta? Não sou DJ, sou carregador de amante. Dali, dali, já, já. Na pé, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos. E o Maris, o paparazzo, bicho, já registrando tudo. No Paris da Gaiola, a intenção de beber. Te vejo no Paris, já chego usando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada, te levo no meu tio, sua proposta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vamos lá, DJ Sander. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Olha o DJ tá no comando, o grave tá batendo, o copo tá na mão e as novinhas tá descendo. Se liga no som do momento. De... Deixa eu mandar um abraço com muito carinho, o Alanzinho, show! Pronto, Alessandra! Ai, Nunes! Do mundo. Já tá aqui com a gente também, um abraço pra vocês do DJ Darlan! Explodiu. E a família é de Doce na Veneno! Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco. Se liga! Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. É o veneno no aniversário do DJ Nelzinho! Assim, assim! Tcheca Moto! Minha amiga galera da Vila da Curva, aqui com a gente, Tcheca! Te sente, se tu ainda me amas. Pensando no Rock 2, aniversário da Carol Cigueira, Nationei, o Bingo do Old Pai! Eu só te peço. E aí, Carlinhos? Só mais, só mais, só mais uma chance. Alisson Paparazzo! Eu só te peço. Só mais, só mais uma chance. Só mais uma chance. Esse. Vem no batidão, do batidão, do batidão, do batidão, do batidão. E essa vai pro Van Projeto. Ele tá. O terremoto. Na verdade, é o nosso grande parceiro, Van Projetos. Amigo basculado, a empresa Veneno. Obrigado, Vanzinho! É o Vavá Veneno do Mercadinho Aguiar. Alô, pá! Patrocínio Lã da Sangadona. Um abraço pra você, o Lug, esta produção. Junto com o DJ Sivale do ladinho. DJ Ronaldo Marizinha. De Castanhal para o Pará. Explode o bagulho. Pou, pou, parceiro Neto de Miracelva está aqui pela primeira vez. Abraço, Neto, seja bem-vindo, a primeira de muitas, né? Charles Duno da Revolução. Tava com ela pensando em você, e aqui contigo tô pensando nela. Não venha com papinho de namorar, tu gosta dos carinha que... Veneno. É, vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca, não. É só um pente que rala, mozão. É, vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca, não. É só um pente que rala, mozão. Vai sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sem compromisso. Vai sentando, sentando. Aniversário do Nelzinho! Sentando, sentando, sem compromisso. Vai ser essa! Técnico Valdeir, o Bruno lá de Nova Timoteu já tá presente. Um abraço, Bruninho. Eu vou me apresentar à tua mãe, sei que ela vai te falar. Com esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai, ele também vai falar. Thiago Mecânico, ele é certinho pra casa. Pense no que tem moral aqui, ó. Veneno. É veneno. Yeah.

pra ficar melhorzinho, hein? Aniversário do Top DJ Leozinho! Segura o coração! Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crente. Como é que é? Senta, senta, senta. Para meu vereador Daga! O meu vereador Daga lá de São João de Pirabas. Ele toda a assessoria. Já por aqui parabenizando pessoalmente o meu grande parceiro, Top DJ Leozinho. Hoje eu vou para nada. Bora, Pipo! Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Ciaza, toma, toma, toma, Leozinho, gostosa. A gente toma, toma, queria agradecer na verdade toda a galera da nossa guarnição, da nossa honrosa polícia militar do estado do Pará, viu, gente? Aqui do município de Capanema. Obrigado pelo apoio prestado a todos vocês. Eu costumo dizer que são os guerreiros, viu? Os guerreiros do nosso estado. Já tô sabendo que dia 8 de junho tem o forrozão dos soldados, né? Ouro Negro em Capanema! Já tô com meu copão na mão. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefe. Olha o Dudu Balão Gigantas, o Gustavinho Nery, o gerente Mourão Bundu. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Bora no fangue! Chapado vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Sei que tu é novinha e gosta de um conflito. Por isso que agora eu vou querer jogar contigo. Brota na minha base pra gente conversar. Mas eu te prometo que eu não vou te machucar, vem cá. Toma, toma, toma, toma na xereca. Olha o Marcelinho, bicho. O DJ Lourinho Moral. Jefferson Pressão, DJ Jefferson. Anderson da Estância HS. O L do celular, o bigo do old. Essa é a galera de Orelhãozinho. Toma, toma, toma, toma na xereca. E se viu te machucar. Pede que desacelera. Aonde é seu tavigarista, nenê? Ele toma, toma. Ele tá toma, na veneno. Toma, toma, toma, toma, toma. Safadinho pegou. Toma na xereca. Toma, toma, toma, toma. Juazes e o Fernando do gol, boladão. Toma, toma, toma na xereca. Toma, toma, tá. Toma, toma na pepeca. Toma, toma, tá. Toma, toma na pepeca. E se tu me machucar, por favor, desacelera. Se tu machucar, por favor, desacelera. Toma, pum, balançou. Abriu o cupo e o famete. A bunda bateu no chão e hoje eu tô chamando o pet. Pum, pum, balançou. Abriu o cupo e o famete. A bunda bateu. Veneno. E hoje eu tô menado. Olha o guri da Vila na curva. Pum, pum, famete. A bunda bateu no chão e hoje eu tô menado. Pum, pum, balançou. Abriu o cupo e o famete. quem sabe? Aniversário do Leozinho. Fora Juazes, você e a primeira em cima dela. A bunda bateu no chão e hoje eu... E sim! Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou tudo nele. Segura, Danilo! Vou falar a verdade, vou contar pra mim. Miguinho da trilha! Gabriel pegou na minha boneca. Que isso? Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na boneca. Tomo, tomo, tomo, tomo. Meu parceiro Sapulha. O Gabriel do Borel. Onde é que cê tá, Sapulha? O Gabriel do Borel. E a toma, meu vai. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na boneca. Tomo, tomo, tomo, tomo. Gordinho, dá uma assistência aqui, Gordinho. O Gabriel do Borel, que pegou na minha boneca. O Gabriel do Borel. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai. Bora, Guilherme! Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. É nesse vai e vem. Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. É nesse vai e vem. Jandinho, pressão, Nilson do bar. Coisa nossa lá. Laura Clara é clara aqui com a gente. Um abraço pra você, Nilson. Gabriel pegou na minha boneca. Que isso? Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na boneca. E Thiago Marques, lá de Bragança, tá juntinho. Valeu, Thiago. O Gabriel do Borel, que pegou na minha boneca. O Gabriel. Ei, Bio, segura. É gostoso, hein? Tô maneiro, hein? Ritmo é assim. Para quem já chegou por aqui, ó. Thiago Mecânico, o respeitado de Belém do Pará. Senta, senta. Ele sempre na veneno, meu irmão. Pra, mim. Pra cima, Thiago. Vai sentar gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, menina, que eu nunca vi. Eu vou falar pra tu, menina, alguém dançando assim. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quebrando. Vem, vem, vem, vem, vem. Utilizando. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, deslizando. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Especial! Senta, meu parceiro Marquinhos da Brinquete Neve, cadê você, Marquinhos? O Dudu de Miracema também tá ali com a gente. Alô, Mesquinha! Dia 1º de janeiro, viu, meu irmão? Pena pique, hein? O ritmo é assim. Envolvente demais. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, menina, que eu nunca vi. Eu vou falar pra tu, menina, alguém dançando assim. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, deslizando. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, deslizando. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, Andrezinho, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, mulher, que essa é a Vera. Eu vou falar pra tu, mulher, então você é Vera. Deixa o pingo, hein? É pra liberar tu! Veneno na parada. Vai começar, vai! Parceiro Valdeir, viu, Tassilo? O da 150 Cluna! Ele tá... Veneno! Olha o Marquinho da Branca de Neve, tá presente, Marquinho! Bota a mão no joelho, bota a mão no joelho. Bota a mão no joelho. Bota a mão no joelho. Descendo e subindo, descendo e subindo, descendo e subindo, jogando naquele. Lá na sua fenômeno Briga de Neve, esse cara que sempre vem aqui nos parabenizar, nos dá um abraço. E eu já tô sabendo que no outro domingo tem o lançamento da nova Saveiro Branca de Neve. Vai começar, vai. Vila Fátima vai ser o palco do espetáculo. Marquinhos, muito sucesso, viu? Valeu! Tamo junto, Bruno Guilherme, é, meu irmão! Segura! Vai, para as mamas do Nubank, eu vou levar essa pra viela. Ah. Vai ser papapapá, papapá na tirada. Lá vai, vai, perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai, perereca, pá. Tiago mecânico de Marituba. Um arsenal de festa, um arsenal. Ele diz, Darlan, ora, toma, pai. Eu vou passar o lé. Ora, toma, pai. Toma, toma, já. Ora, sapulha. Toma, toma, toma, já. Cadê você, Maurício, da Cifacidor? Toma, toma, já. O Jonathan, lá do Grossa Pressão. O Fernandinho, cabeleireiro. Alô, Fernandinho. Eu já tô sabendo que hoje o dia dele. Ele tá no berço, um abraço. Veneno. Vai para as mamas do Nubê que eu vou levar. Essa é a galera de Salina. Vai, vai, perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai, perereca, pá. Na tocada lá, vai, vai, perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai, perereca. Na tocada lá, foi preta aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de peça, um arsenal de bala. Agora toma, pai. Ó, oh, toma, toma, rajada. Agora toma, pai. Toma, toma, rajada. Agora toma, toma, toma, toma, rajada. Agora toma, toma. E toma, toma. Cheiro de perfume bom. Tu tá legal, cheiro de marola boa. Tu tá legal. O Uno da Revolução. Tu tá legal. E o Jajá tá na pressão. Tu tá legal. Lourinho Matrix. Vem sentando e eu voltei. Tu tá legal. Para meu mecânico Valdeu. Vem sentando e eu voltei. Já tô sabendo que tá chegando a rouba cena, meu irmão. Tá legal. Olha a galera dos atletas de Capanema do Futebol Clube Thiago. Para o Denis vai novinha. Thiago Capanema, Jackson e o Castanha. Oi, para o Denis vai novinha. Menino! Prioridade era ficar em casa. Mas me falaram que o Leozinho é o bicho. E eu brotei só pra ver as danadas fazendo isso. Oi, cubo, oi, cubo, oi, cubumbum, ela arrasta. Grito bem alto! É o aniversário do Leozinho Capanema! Lourinho mecânico de Capanema! Ele junto do Madison Paparazzo, Leozinho! Imagina esses dois juntos, não é? Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Boto o colchão no chão e te taco, taco o saco. Boto o colchão no chão e te taco, taco, taco, taco o saco. E te taco. Deixa eu mandar um abraço pra galera lá da Fielder Espoca Saúde. Vira a galera da Paraty, só torção por ali representando também o Uno da Revolução. Um abraço pra galera da Fiorino, acabou o sucesso! Olha o Guilherme, bicho, da linguagem! Kenny e a Fabinho. Um abraço pra você, obrigado. Valeu, Guilherminho. Valeu, Fabinho. E aí, Marcelo? Ele catucou meu bag. Raíssa Barros. E a galera da loja das patroas. Parceiro do Meiguinho, nossa maneira. Alô, piranha. Tira o olho do meu bofe. FP do trem bala é meu, tá? Só na encantada. E também o pega, pega. A onda agora é. A onda agora é. Como é que é? Quem sabe a dança do Nego Ney? Quer escutar música boa, vai aonde? YouTube, não tem jeito. JC Shake é o melhor. Para meu DJ Jonathan! Olha o bumbum balançando! Vai pegar na visão, vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Eu queria saber se tem algum flamenguista aí dentro! Quem é do Flamengo? Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Vai! Vai, vai. Se tiver algum corintiano, faz barulho. Vai. Aniversário do Top DJ Nelzinho. Vai, vai. E o Darlan vai ter tudo absolutamente de suas melhores. Pra quem gosta de curtir, pra quem gosta de dançar. Hoje o mundo é outro e os menores já tão putão. É, e as meninas rebolando até o chão. Veneno. É brabo e tá pronto pra soltar. Bora, o que geral já tá querendo escutar. O que geral já tá querendo escutar. Oh, ei, solta a ousadia nessa zona. Bora pra lá, só aqui com o Inverino pra Bárbara e a Jaqueline lá do 47, na Palavra de Ursula da Luzinha. Um beijo pra ela. Darla. E é o aniversário do Leozinho Capanema. Ouvi o grito só dos homens que são sinceros aí, aí, aí. O gritinho dos homens que não traem. Agora eu quero ouvir o grito das mulheres solteiras aí, meu irmão. Para só do batidão, do batidão, do batidão, do batidão. E quem sabe vai cantar bem alto. Eu quero ouvir vocês cantando assim, ó. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Ela gosta, essa menina é da aula. Senta pra caramba, essa menina é espargalha. Mas chegando no baile, pra veneno é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando. Segura! Que pra batão grandão. Que pra batão grandão. Que pra batão, ai pra batão, meu Deus, pra batão grandão. Que pra batão grandão. Que pra batão, pra batão. Dia 16 de junho. Presta atenção que vem pela frente, ó. Siqueirão no Balneário, Ângelo Gomes. Nova Timoteua. É mais uma dele. Ceasa dos Eventos. Essas malandras. Assanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Olha o meu DJ Curió! Tá se fazendo! Bora, Curió! Só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Lourinho! A nova, nova, nova, novinha da favela. Para, Maurício! Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Meu parceiro Rodrigo e toda a nossa família vivendo de farras. Um abraço, amor, Rodrigão! Só quebrar, só quebrar, só quebrar. Alô, meu prefeito Silvio, cadê você, Silvio? Fica doidinha, vai, vai. Então vem sentando aqui. Prepara pra estremecer! I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. Joga essa mãozinha pra cima, Capanema! O bailão da Cifagidão! Segura! Explosão total, Arena do Guerra! Ela tá soltinha, tá maluquinha, com as amiguinha, ela vai na descidinha. Sabe que é ela? Cine, céu da Vigari. Bora, meu gosto, punho. É tipo danada que gosta de balança. Esse é tipo danada que gosta de balança. DJ Jonathan. O Carlinhos, lá do Frango, e o Pedro, lá do Frango, na brasa. Um abraço pra essa dupla inseparável, meu irmão. Ele tá presente com a gente. Um abraço pra você. Segura, Lourinho. Feliz com a mãozinha pra cima. Alô, Ronaldo do Açaí. DJ Jonathan, já já, pra acionar toda a família vivendo de vaga. Thiago Mecânico! Lourinho! Chamar abraço com o Miscarinho, o Neto, o Maxi e o Fernando. Tomando todas e mais algumas. Tá aqui, ó, a Veneno. Veneno na parada. Para mais grande. E Magrão, não te afrouxa, eu, você, você e ele. Hey, parada. Veneno na parada. Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar uma lá no bar, afogar as mágoas e depois se embriagar. Sim, depois. Ah, sei lá, uma suíte para relaxar. Alanzinho, show da Veneno. Veneno. Agora tá consagrado, Alanzinho. Veneno. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu corpo saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Para quem tá aqui com a gente, é o Gabriel e o Sandro e a galera de Primavera. Um abraço do DJ. Aê, DJ Darlan. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Serei o seu amor eternamente. Leozinho! Ah, repertório novo do Roginho. Alô, dois. Vozes! Rodrigo. E a primeiríssima dama sempre naquele apoio bem recebido. Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar um lá no bar, afogar as mágoas e depois se embriagar. Olha, gente, eu tenho uma ótima notícia pra dar pra vocês, viu? Uma suíte para poder relaxar, cama redonda para poder... Já conversamos com o Leozinho, com toda a galera. Nossa. Tá, nós primeiro. E hoje... Leve pra dançar, me chame pra... A Veneno vai ficar aqui na Arena do Cá, viu? Viu? Só que tem um detalhe. A portaria vai ser liberada hoje na domingueira pra galera ligar pra dentro. Sacode o meu corpo saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Serei o seu amor eternamente. Me leve pra dançar. Pode avisar pra todo mundo, papai, mamãe, gato, cachorro. E hoje tem Veneno, a continuação do aniversário do Top Nelzinho. DJ Binho do Coque, o pai da facção. Sócio! Vem, vai, ritmo novo para as meninas. Eu disse vem, vai, essa vai virar epidemia. E na paradinha ela já tá de quebradinha. Cadê você, Van Projeto? Me chama de lovinho, mas não aceita. Luan e o Beto de Sundarem Novo também dá com a gente. Deixa de onda, paga de birrinha. Aqui. Tassilo, chega aqui, Tassilo! Na malicinha vai, na malicinha vai, na malicinha vai, na malicinha vai, vai, vai, joga o bundão pra trás. Na malicinha vai, na malicinha vai, vai, na malicinha vai, na malicinha vai. Na malicinha vai, na malicinha vai, na malicinha vai, vai, vai, joga o bundão pra trás. Na malicinha vai, na malicinha vai, vai, na malicinha vai, na malicinha vai. E aí, José? Vem, vai, ritmo novo para as meninas. Eu disse vem, vai, essa vai virar epidemia. E na paradinha ela já tá de quebradinha. Convido pra sair, ela só sai com a amiguinha. Me chama de lovinho, mas não aceita ser minha. É a última proposta, última tentativa. Vai deixar de onda, paga de birrinha. Vem na quebradeira e vai, vai na malicinha, vai. Na malicinha, vai, na malicinha, vai. Na malicinha, vai. Então vai! Então faz assim. Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim. Vou esquecer tudo que a gente fez. Estou me acostumando com a minha vida de ex. Então faz assim. Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim. Vou esquecer tudo que a gente fez. Estou me acostumando com a minha vida de ex. Esse que é só o que eu tenho respeito. Admiração e carinho. Tá. Bora, Juazes, bora, Beberíssimo. Então faz assim. Alta aí, Playboy. Vida de ex. E a Fiorino acabou o sossego. Já disse que daqui a pouquinho tá junto com a Veneno. Pirei quando percebi que estava abandonado. Será que o Uno ainda vai pra Vila da Curva, bicho? Será que já tá fazendo amor com ele? Foi minha de tantas vezes mentir. Te enganei demais, por isso teve um fim. e sem você do lado, tá tudo errado. Então faz assim, pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim. Vou esquecer tudo que a gente fez, estou me acostumando com a minha vida de ex. Então faz assim, pode ficar. Alô, Fernandinho! Esquecer tudo que a gente fez. É o cara que cuida do visual do DJ Starlight. E sem você do lado, o cabeleireiro Gui é responsa em Salina. Então faz assim. Fernando do Gol Boladão também tá ali, ó. O Jonathan não gosta da pressão. Segura. Alô, Darlan! Vem pra Ziquinha! Chama as amigas! Tá se louco! Pra afrontar! Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar! Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar! Bota a bunda pra mexer! Tá se louco! Que eu boto pra aturar! Chama lama e as canção vai paralisar com bunda no chão. Olha o patrocínio, o Luan da Sangadona e o Lugas da produção junto com o DJ Sivan aqui com a gente. Um abraço. Vai para, para, para, para, para, vai para. E o Lando G, presidente da Sangador. Chama as amigas pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. O WM chama Loma. Olha, Gigi, hoje tem a continuação do aniversário do Top DJ Nelzinho. Eu paraliso. E a portaria vai ser liberada aqui na Arena do Galo. E três cervejas por R$10. A partir de três cervejas por 10, né? Os trincados da caixa da água, por aqui, ó. Sou filho do mato, em outra roça. O meu pai é vaqueiro, minha mão é graça. Eu não sou doutor, muito menos dinheiro. 24 de agosto, aniversário do maestro DJ Sivan. Ligeiro, Vila das Pedras. Escorou no meu peito. Vai tabular o gol, bola deu a carreta de Saldi, a moleca doida, o Dinho Saldi de bonito vai ser de mão. Eu só quero é você, eu só quero você. Joga uma etapa sua e garra. Olha o Elton lá do Cuiarana de Salim. Cadê você, Eltinho? Um abraço. Darlan. Não tem nada a ver. Ai, você é princesa, mas tanta beleza, eu não sei porquê. Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai é vaqueiro, minha mão é grossa. Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro. Não tenho dinheiro. Parceiro, vereador Pedro Paulo, o vereador do povão, aqui com a gente. Um abraço pra você, vereador. E obrigado por sempre estar valorizando as boas coisas da terra. DJ Darlan, manda um abraço pra você. Só quero você. Forrozinho. vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois é que se faz, é que se paga. Ela foi influenciada. Júnior, tinha uma amiga de e a Leia. Agora eu vou ligar pra ela. Dar a notícia que ela tanto espera. Bora, Walter. Que ela tá livre como um passarinho. Para poder ficar contigo. Thiago! Baby, alô. Oi. E a loira. Tudo bem contigo? Veneno. Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? E aí? Eu nunca. Cala a boca, pois eu estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei. E quem vem daqui a pouquinho pra Veneno, dá um grito. Ingrata. Amigo Pedrinho, separa alguns pra show. Para DJ Sivão. Alô, Devinho, não faz. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois é que se faz, é que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. Agora eu vou ligar pra ela. Uno envenenado. Notícia que ela tanto espera. Para arrancar esse nome, pô. Tá livre como um passarinho. Para poder ficar contigo, baby, alô. Olha o Magrão, bicho. É tudo bem contigo. Alô, Maurício, nosso embaixador. Se foi divertido. Alô, meu parceiro, Sapulha. Cala a boca, pois eu estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei, senti, te confiei. Mas onde que eu errei? Ingrata, como a culpa é minha. Explica, explica agora. Cala a boca, como a culpa é minha. Explica, explica agora. Fazer assim, melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar. Ei, Nenê! Como é que dá? Eu tô falando mal de você e eu. O Nenê diz Darlan, agora até eu sou Veneno. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer e eu. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Banda 007. Nelsinho, que gosta. Veneno 007. Veneno na parada. Aê! Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência. Se tem. Tenho medo da dor. O que, que tu quer, Danilo? Chorar, chorar não vou. Só quer ser, tu nem é DJ. E nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Charles Tabazuzu. Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Duvidar de mim. Desejo seu sentir. Perdido de paixão. Me aperta o coração. Na escola eu aprendi somar e dividir. Gramática em português. Geografia em inglês. Em todas eu passei. Só não me preparei pra matéria do amor. Não tive professor. E alguém? Prova de amor. amor, prova de amor. Só pra quem gosta. Banda 007. Você, uma história de amor. Isso, história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência, tenho medo da dor. Chora. Bora, galera, dia 29 de junho. Tem um forrozão debaixo d'água. Lá em Peixe Boi. Zangador. Chorar, chorar, não vou. Nem morrer de amor. Parabéns pra você. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair. Dúvidas de mim, desejos eu senti, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi somar e dividir, gramática e... Alan desguiado. Geografia. E a primeira dama Thaís. Eu passei. Um abraço pra você, viu? Parei pra matéria do amor, não tive professor. Oh, prova de amor. Oh, prova de amor. Da 007 Júnior do Bloco Junto e Misturado tá aqui com a gente. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantém. Valdeir da 150, clonada de Nova Timbodeu. Posso fazer cafuné no cabelo. Essa música vai pra você. Seu sono, sei lá. Que gosta de lembrar do seu ex. Se a barba vai arrancar. Que quer estar do seu lado. Eu posso ser fiscal do teu olhar. Mas a partir de hoje passa a ser. Precisa pagar. Só Sônia, segurança. Pega sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Thiago Mecânico! Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Banda 007. Obrigado, Cris. Lá de Nova Timbuteua. E o seu marido tá com a gente também na vereda. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Aniversário do Leozinho. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia.